Olá, meu nome é Jefferson. Eu sou esse moço aqui que faz esse trabalho do diálogo com os espíritos. É uma série de vídeos de estudo muito sério, muito focado com as entidades do mundo espiritual. E hoje eu venho trazer para vocês uma psicografia recebida aqui no nosso site, Diálogo com os Espíritos, para você entrar em contato, como você pode ajudar, e o diálogo mais recente, que no caso foi com o guardião, o senhor Sete Encruzilhadas. E então aqui nós recebemos essa psicografia do médium Edson Rosa. Para quem não conhece, ele é um dos médiums do quadro de médiums do Diálogo com os Espíritos. Já trouxe várias entidades, entre elas Pai Benedito de Aruanda, José Pilintra das Almas e Exu Caveira. Então, depois que recebi o texto da uma psicografia, aqui está. Eu, obviamente, li, apreciei muito e gostaria de repassar a vocês. Como? Mais um material de estudo aí. Está bem? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês. Não se incomodem com os erros de grafia ou qualquer coisa que seja. Tanto ele quanto eu fizemos assim algo de coração, então preste mais atenção no conteúdo, está bem? E vai ficar bem bonito. Mas assim, aqui passou o texto da Dona Rosa Caveira. Aqui, ó. Espírito assinante aqui, ó, o espírito que assinou. Espírito Guardiã Exu Rosa Caveira. Então eu vou ler para vocês e espero que gostem. Vamos lá então. Aos egoístas, vaidosos e orgulhosos. O desequilibrado, mental e emocionalmente, encontra como calço para seus pés incautos e insensíveis os que ele tem como mendigos do saber de algo a mais. E ele, débil cidadão, através do impor condições, sobrevive apenas mais e mais ansioso por aplausos e viciado pelos apegos do ego agressivo, tendo como suporte para o poder a avantajada vaidade em legítima tentativa de se sobrepor aos alheios, as suas análises petrificadas com os seus modos e formas vivências não menos mecânicas e repetitivas de desleixar da vida. Eis que o ser mentalmente e emocionalmente desequilibrado vive em procura sequiosa de perceber-se ao menos em paz, ante o meio que vive, assegurando-se que só os outros lhe vejam com pena, lamentável, miserável de si mesmo. Eis uma situação dos alienados pela vaidade, orgulho e egoísmo, que não sente por si próprio a paz. Então teve uma história. Ele disse: olha, é um trabalho muito bonito esse que você faz. Ela estava aqui escrevendo comigo, porque ele faz bastante dessas psicografias com esses espíritos. Daí ele pediu a ela: olha, e quanto a esse trabalho do diálogo com os espíritos, as críticas? Esse povo que não se ocupa com o bem próprio, se ocupa com jogar pedra, não cuida do avanço, da elevação moral e intelectual pessoal. Obviamente, eu estou parafraseando, ele se direcionou a Dona Rosa Caveira com muito mais respeito, certamente. E a pergunta dele provavelmente foi muito mais simples. E ela passou então esse texto para nós. Depois ele me mandou, eu falei: Nossa, que bonito, eu gostei muito. Aí ele disse: Olha, ela falou que você tem carta branca aí para revisar, se você quiser somar alguma coisa, tirar alguma coisa, fique à vontade, que o senhor Edson Rosa, ele, na mediunidade dele, ele também consegue ver o tipo de mediunidade que as outras pessoas têm e que o potencial de melhorar ou somar a algo que já existe, que também é a proposta desse meu trabalho. Eu disse: Tudo bem, eu vou ler e vamos ver as inspirações que virão e eu vou buscar somar esse texto, sempre com a permissão dele como médium que psicografou e da Dona Rosa Caveira. Então agora vou dar uma versão, como vou dizer assim, sabe aqueles carros quando são alterados, a gente chama de envenenado? Então vou dar uma versão envenenada, mas não no sentido pejorativo, uma versão também não é melhorada, diferente. Eu tentei somar ao texto da Dona Rosa, que já é muito difícil, porque já está ótimo, perfeito do jeito que está. Mas vamos dizer assim que, não que eu somei, mas eu coloquei um pouco das minhas cores, da minha interpretação do momento. Então fica aí tanto o texto da Rosa Caveira quanto esse, que talvez possa ter sido inspirado pelas minhas entidades, como um presente não só para vocês, mas para mim também. E que Deus continue nos abençoando, nos guiando, e Jesus sempre nos iluminando o discernimento nas nossas provas diárias, está bem? Então vamos lá. Aqui então está o texto. Eu mudei o título, você já vai perceber. Ela escreveu aos egoístas, vaidosos e orgulhosos. Talvez, se ela tivesse mais tempo para se ocupar com esse tipo de coisa, obviamente é um espírito de uma alta, de uma alta nobreza, de uma grandeza, como diz o seu Zé, interessante. E ela, do tempo dela, nos deu esse texto, graças a Deus. Eu passei, talvez, ela fez isso em 5 minutos, eu passei 10, um pouco mais de tempo. Então ficou diferente. Ela autorizou. Eu já mudei aqui o título. Então veja aqui o título que eu já coloquei: Lamentável esquelético, miserável de si mesmo. Então eu vou ler para vocês. Vamos lá então. O desequilibrado mentalmente e emocionalmente encontra como calçado para seus pés incautos e insensíveis os espinhos do veneno que não reconhece na haste de sua rosa. E ele, débil cidadão embrionário, através do impor de condições, sobrevive apenas mais e mais ansioso por aplausos e viciado pelos apegos do ego, faminto de atenção. Estima como seu poder a avantajada vaidade sobreposta à infantil tentativa de subjugar os alheios com espetáculos que ferem sua própria inteligência. Suas análises petrificadas com seus modos farrapos, não é, o tal do vitimismo, e formas, vivências, apegos, acondicionamentos passados, animalescas. Então vamos lá. Suas análises petrificadas com os seus modos farrapos e formas, vivências animalescas, não menos mecânicas e repetitivas, denunciam um desleixar acumulado de vida não aproveitada, no seu eu doentio. Eis que o parasita vive à cata de plateia, sedento de perceber-se útil na sua inutilidade, para respirar que seja um pouco da paz, que teima não buscar em si mesmo, projetando-a na sua loucura, ante o meio que oprime cegamente. Recebe, na sua paixão destrutiva, pena e oportunidade perdidas apenas. Lamentável esquelético, miserável de si mesmo, eis uma situação própria da alma alienada na fissura da vaidade, dormente no travesseiro do orgulho, acorrentada nas sete pedreiras do fanatismo, gritando o direito daquilo que não sente por si próprio, a paz que é herdeiro inato. Então aqui, como pudemos ver, temos a estrutura ainda do texto do espírito da guardiã Exu Rosa Caveira, e eu aí, certamente muitos dirão, detonei o texto dela, que estava uma maravilha. Pela psicografia, então, aí, do querido Edson Rosa, e aí sofrendo algumas alterações de minha parte. Está bem? Então, fica aí de presente, tanto para mim como para vocês. Espero que seja bem aproveitado. E é só isso que eu tinha para passar para vocês. Não é só isso, porque só isso até parece coisa pouca. Se isso pode até parecer algo não tão grande, o texto da Dona Rosa Caveira certamente foi algo muito bonito. E eu agradeço a esta guardiã, onde quer que ela se encontre, viu? Muito obrigado. Então, terminamos por aqui. Aqueles que quiserem, então, aqui está o nosso canal no YouTube, você procura pelo meu nome ou digita Diálogo com os Espíritos. Então você vai ver aí os vídeos recentes. Aqui então eu separei por populares, Diálogo com as Pretas Velhas, com as Ciganas, com os Herês, com os Caboclos e com as Pombogiras, os Mirins. E aí vamos fazendo uma série de playlists para você, então, ter sua vida facilitada. Agradecimento, aqui é o site do Sr. Edson Rosa. Edson Rosa Savantin, com th.com. Meus parabéns pelo ótimo trabalho de serviço à humanidade que ele vem fazendo nas suas psicografias. E chegou aqui num outro ponto. Eu disse, nossa, ficou tão bonito. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Esse texto aí que eu modifiquei, eu vou passar para o inglês. Daí eu fui lá no Google Translator e vamos ver o que ele deu. Então, para você que não tem interesse em nada disso, muito obrigado por acompanhar aí esse trabalho e do nosso querido Diálogo com os Espíritos. Que a paz esteja sempre com você e com os seus amiguinhos e com a sua família. E continue estudando com a gente, à medida que vamos caminhando aí para mais e mais diálogos com os espíritos. Está bem, meu? Muito obrigado.